cansado de ver os meus manos abaixando a cabeça, abrindo as pernas para o que a playboyzada impõe, dando a cara a tapa, não se valorizando, sendo um fracasso mesmo antes de tentar ser alguém, sem um objetivo, sem um plano de vida, se limitando a um cachimbo, a seu velório, a um oitão da polícia, acham que tem futuro. É enquadrar um banco ou se tornar traficante. Foder com a vida dos manos, ganho daqui e vejo um bando na esquina. Proceder de atitude, diretoria, mas só pra droga é que tem correria. Ninguém comenta de trampo, nem falam de escola. A ideia é crack, assalto, cadeia. Sempre a mesma história, sempre oitão, PT, polícia, sempre enterro. Sempre várias correrias, várias fugas, e nada de adianto, só caixão, nada de dinheiro. Ninguém se cria, se levanta, sai dessa merda. É só finado detento, sete palmos debaixo da terra. No cemitério milhares de embalos estão enterrados. Esse é o caminho do inferno, crime, a malandragem dos finados. Colei em vários velórios, sempre o mesmo fim. Sem surpresa, do apetite, sangue no olho. Sobrou apenas uma vela acesa, mais uma missa de sétimo dia, mais uma sepultura assinada pela maldita polícia. Parei, contei, não acreditei. Quase 20, pouco tempo, que veneno, mano. Sem limite, Vila Formosa, Vila Mariana, cemitério da Vila Alpina. Delito mínimo, a pena máxima, justiça assassina. Nunca dão pano pra nós, é só enquadro, que neurose, puta que revolta. Dá vontade de meter os canos, derrubar nos filhos da puta, fazendo estrago nessa bosta. É o que eles querem, mano, a nossa gente dando motivo. Eu não vou ser o próximo defunto, não quero a rota me dando um tiro. Me valorize, eu me autoestimo. Eu sou dum-dum e cadáver de polícia. Espero que não seja o meu destino. Infelizmente a maioria dos manos não evita esse caminho. Trocam estudo, família, autoestima por um cachimbo. É foda ver a nossa juventude sendo porra nenhuma, tomando tiro de polícia, se matando no crack, cavando a própria sepultura. São os futuros mendigos, a nova safra dos presidiários, os excluídos da sociedade, pro cemitério, pro sistema carcerário. Onde sua cara tapa? A escolha é sua, depende do seu proceder. Onde sua cara tapa? A escolha é sua, depende do seu proceder. Onde sua cara tapa? Escolha sua, depende do seu proceder. Onde sua cara tapa? Escolha sua, depende do seu proceder. Ser pobre é foda, às vezes cansa mesmo. Bate a loucura, se faz merda e tá aí. Nasci mais um detento, que é exemplo dos presidiários atuais. Sem papuçaram da vida humilde, 3812 PT, pá, foram além demais. Só que escolheram um caminho que é de encontro à morte. Recorde dia 2/10/92, pavilhão 9. A vida digna é um investimento a longo prazo. Por outro lado, a vida criminosa é retorno imediato. É bem mais fácil entupir uma PT e tentar a sorte. Se dá certo, mano, é a boa. Se a casa cai, já era, fudeu, trombou a morte. Mais um no chão e várias gargalhadas. Cumprimentos pro maldito que deu a rajada, ou até uma medalha no peito do canalha. Lei do demônio é foda, é por aí, ladrão. Ele te dá a bala e o revólver, só que sua ascensão só vai até a boca de um oitão. Mais um fulano que foi nessa pra um gambé fazer sucesso, meter os peitos na frente de uma tático. Foi pro inferno. A Até quando vamos ver os boys sendo alguém na vida, enquanto estamos na cadeia ou morrendo na mão da polícia? A playboyzada vira médico, advogado, e o nosso único diploma será de presidiário. Ninguém pensa em mudança, revolução, caralho, o negócio é crack, revólver, tiro e tráfico. Semi-analfabetos, a quinta série tem a maioria, sem profissão nem força de vontade. Dinheiro do céu é a única saída. Ainda escuto um maluco se lamentando, reivindicando não sei o que. Que vida, filha da puta, que veneno, ninguém me vê. Agilizar, ninguém agiliza. Se habilitar, ninguém se habilita. A única correria, se liga, é crack, cocaína, revólver, tiro, polícia, droga, malandragem. Será que vale a pena o risco ser mais um óbito? Qual a vantagem? Enquanto houver alguns manos pensando apenas só em diversão e adotando a vida criminosa como sua solução, continuaremos nos matando por qualquer merreca, nos acabando em droga, nos atolando na merda. Se valorize, mano, essa é a nossa proposta. Corra atrás do futuro, a autoestima não bate na porta. Tome sua cara a tapa. Autoestima não bate na porta.